Dale. Thank you. I'm never nothing under. I'm giving on that. Giving on this and that to your heart. Having your style. Having your denial. My death, death, never got the light. Have a temperature. Come on, have the death and on the hangman on. I'm gathered if it are. Go and under the top door. And after the door for the destiny. And got the door and then end up. Just a neighbor. Got none of them a destiny. No, two. Di improvisation, sì, nice. Se sa. Pas comme ça. Voyons voir. De rien, parce que j'ai appris. capitaine Spock. Exactement. Le batteur, il va remplir son verre. tu vuoi fare l'americano, americano. Je suis seulement enchanté pour que te vas. C'est bien, ici on apprend l'italien, l'espagnol. suédois, l'anglais, l'américain, le chinois, le japonais. Una bossa nuova. ¿Por qué te vas? Ok, attends, on se calme. Alors, retrouve-moi les paroles de Por qué te vas, s'il te plaît. Version funky. La version est funky. Thank you.